Fecheiro 27, capítulo 16. Na noite do nosso casamento. Podes cantar para mim, Roger? Ela estava parada na abertura da tenda emprestada, a olhar para o exterior. De trás, ele não conseguia ver mais do que a sua silhueta, em contraste com o cinzento do céu nublado, o longo cabelo a esvoaçar no vento chuvoso. No casamento, ela usara o solto, cabelo solteira, apesar de já ter um filho. Esta noite estava frio, bem diferente daquela primeira vez em que ficaram juntos. Aquela noite quente, esplendorosa, que terminara em rancor e traição. Meses de outras noites estendiam-se entre aquela noite e a de hoje. Meses de solidão, meses de alegria. No entanto, o coração dele batia tão depressa agora como na primeira noite de núpcias deles. Eu canto sempre para ti, mulher. Aproximou-se por trás dela, puxou-lhe as costas para si, de modo a que a cabeça de Brianna repousasse no seu ombro, o cabelo frio e cheio de vida no seu rosto. Passou o braço à volta da cintura dela, segurando-a com firmeza. Inclinou a cabeça, aninhando o rosto na curva da orelha dela. Aconteça o que acontecer, sussurrou ele. Não importa onde, não importa se estiveres lá ou não para ouvir, eu cantarei sempre para ti. Ela virou-se para ele nos seus braços, com um pequeno arrulho de satisfação na garganta, e a sua boca encontrou a dele, com sabor a carne de churrasco e vinho quente. A chuva tamborilava na lona por cima, e o frio do final do outono erguia-se do chão à volta dos pés deles. Na primeira vez, o ar cheirava a lúpulo e a lamaçais. O lugar onde se refugiaram tinha o cheiro rústico e penetrante de feno e burros. Agora o ar vibrava com o aroma de pinheiros e zimbros, temperado com o fumo das fogueiras ardentes e o leve toque adocicado de fezes de bebê. No entanto, ela estava, outra vez, escura e leve nos seus braços, com o rosto escondido e o corpo brilhante. Naquela ocasião, ela estava úmida, suada, por causa de ser verão. Agora o corpo estava frio como mármore, salvo onde ele a tocara. Porém, o verão ainda vivia na palma da sua mão, onde ele a tateava, doce escorregadio, pleno dos segredos de uma noite quente e escura. Foi bom, pensou ele, que estes votos tivessem sido feitos como os primeiros, ao ar livre, parte do vento e da terra, do fogo e da água. Amo-te, murmurou ela na boca dele, e ele mordeu-lhe o lábio, prendendo-o entre os dentes, demasiado emocionado para pronunciar as palavras em resposta. Eles se recitaram os votos na altura, como fizeram esta noite. As palavras foram as mesmas, e ele fora tão sincero da primeira vez como fora esta noite. E, no entanto, era diferente. Da primeira vez ele dissera-as apenas para ela, e embora o tivesse feito sob a vista de Deus, Deus fora discreto, pairando apenas ao fundo, o rosto virado diante da nudez de ambos. Esta noite ele dissera-as à luz da fogueira, diante de Deus e do mundo, da família dela e dele. O seu coração fora-lhe entregue a ela e tudo o que ele tinha. Mas agora não existia mais ele ou ela, dele ou dela. Os votos foram feitos, o seu anel colocado no dedo dela, a aliança realizada e testemunhada. Agora era um só corpo. Uma das mãos do organismo deles, agora unido, apertou um seio com demasiada força e uma garganta emitiu um som de desconforto. Ela afastou-se um bocadinho e ele sentiu mais do que viu, a careta dela de dor. O ar soprou frio entre os dois E ele sentiu a própria pele repentinamente esfolada em carne viva, como se tivesse sido separado dela com uma faca. Eu preciso, disse ela, e tocou no seio, sem terminar a frase. Só um minuto, está bem? Claire alimentara a criança enquanto Brianna fora conversar com o reverendo Caldwell, cheio de papas de aveia e pêssegos em calda. Jamie mal pôde ser acordado para mamar rapidamente antes de cair novamente no sono e ser levado por Lizzie, a barriguinha enfartada como um tambor. Isto era muito bom para a privacidade deles. Entorpecido em tal estupor glutão, era pouco provável que o bebê acordasse antes do sol nascer. O preço disto, no entanto, era o leite não utilizado. Ninguém que vivesse na mesma casa com uma mulher que estivesse a amamentar poderia deixar de notar nos seus seios, muito menos o marido dela. Aqueles seios possuíam vida própria. Mudavam de tamanho de hora para hora, só para começar, inchando de globos macios, normais, a grandes bolhas duras e redondas, que lhe davam a estranha impressão de que explodiriam se ele lhes tocasse. Por vezes, um deles realmente explodia. Ou pelo menos era essa a impressão que dava. A carne macia iria aumentar como pão a levedar, devagar, mas de certeza empurrando a borda do corpete de Brianna, tentando sair por cima. Então, de repente, como que por um passo de magia, apareciam círculos molhados no tecido, como se alguém invisível tivesse atirado uma bola de neve a Brianna, ou duas bolas de neve, pois o que uma das mamas fazia, a outra apressava-se a imitar. Entretanto, às vezes, os gêmeos celestiais eram enganados. Jamie drenava um lado, mas adormecia sem cerimónias antes de realizar o mesmo serviço ao outro. Isto deixava a sua mãe a rilhar os dentes, agarrando com cuidado o globo inchado na palma da mão, espremendo de modo a que o leite jorrasse para uma caneca de peltre que ela segurava à altura do mamilo, esvaziando assim o inchaço, o suficiente para conseguir ela própria também adormecer. Ela estava a fazer isso neste momento, recatadamente virada de costas para ele, com um Arisaide por cima dos ombros por causa do frio. Ele ouvia o silvo delicado que o jato de leite fazia contra o metal. Sentia-se relutante em abafar o som que achava erótico, mas mesmo assim agarrou na guitarra e dedilhou as cordas, a mão sobre os trastos. Ele não tocava acordes, apenas notas isoladas, pequenas vozes para ecoar a sua própria voz, a vibração de uma única corda a soar pelo verso da canção. Uma canção de amor, sem dúvida, uma das mais antigas em gaélico. Mesmo que ela não soubesse todas as palavras, ele pensou que ela compreenderia o sentido geral. Na noite do nosso casamento, irei cobrir-te de presentes. Na noite do nosso casamento. Ele fechou os olhos, vendo mentalmente o que a noite agora escondia. Os mamilos dela estavam da cor de ameixas maduras e do tamanho de cerejas. E Roger teve a vívida imagem mental de como seria ter um deles na boca. Ele chupara-os uma vez, muito antes da chegada de Jamie, mas nunca mais. Irás receber 100 salmões prateados, 100 peles de texugo. Ela nunca lhe pediu para não o fazer, nunca se afastou. E, no entanto, ele sabia, pelo modo como ela prendia a respiração, que muitas vezes ela estava a preparar-se para não se retrair quando ele lhe tocasse nos seios. Seria apenas por estarem sensíveis? Questionou-se ele. Não confiava que ele fosse capaz de ser delicado? Tentou afastar o pensamento, afogando-o numa pequena cascata de notas líquidas como uma cascata. Pode não ser por tua causa, sussurrou-lhe a voz, recusando-se teimosamente a ir-se embora. Talvez fosse por causa dele, algo que ele lhe fez. Deixa-me em paz, pensou ele rapidamente para a voz, marcando cada palavra da canção com o som forte de uma corda. Stephen Bonnet não teria lugar algum na noite de núpcias dele. Nenhum. Colocou a mão sobre as cordas para as silenciar momentaneamente. E quando ela deixou o Arisai deslizar-lhe dos ombros, ele recomeçou, desta vez em inglês. Era uma canção especial. Uma só para eles, os dois. Ele não sabia se alguém mais a iria ouvir, mas não fazia qualquer diferença se ouvissem. Ela parou e deixou a combinação deslizar-lhe dos ombros, enquanto os dedos dele tocavam a tranquila abertura do Yesterday dos Beatles. Ele ouviu-a rir uma vez, depois suspirar, e o linho sussurrou na pele dela ao cair. Ela aproximou-se por trás dele, nua, enquanto a suave e melancólica nostalgia da canção enchia a escuridão. A mão dela acariciou-lhe o cabelo, apanhando-o com força na nuca. Ela inclinou-se e ele sentiu-a pressionar o corpo nas suas costas. Os seios, agora macios, maleáveis e quentes, através da camisa dele. O seu hálito fazendo-lhe cócegas na orelha. A mão de Brianna descansou no seu ombro um instante, depois deslizou por dentro da sua camisa, os dedos frios no seu peito. Ele sentia o metal duro e quente do anel dela na pele e sentiu uma enorme ânsia em possuí-la, que pulsava nele como um grande gol de whisky, um calor expandindo-se pela sua carne. Ele queria virar-se e abraçá-la, mas refriou a compulsão, aumentando a expectativa. Inclinou a cabeça para mais perto das cordas e cantou até que todo e qualquer pensamento o tivesse abandonado e não restasse nada mais além do seu corpo e do dela. Não teve noção quando a mão dela se fechou sobre a sua, nos trastos, e foi então que ele se levantou e virou-se para ela, ainda repleto da sua música e do seu amor, suave, forte e puro na escuridão. Ela permaneceu em silêncio, no escuro, a sentir o coração a ribombar-lhe devagar nos ouvidos. A pulsação ecoava-lhe no pescoço, nos pulsos, nos seios, no útero. Ela perdera os seus limites. Lentamente, a noção dos seus membros, dedos, cabeça e tronco, de espaço ocupado, regressou. Retirou o dedo colado entre as pernas e sentiu o último dos espasmos descer-lhe pelas coxas quando ele se soltou. Respirou devagar, ouvindo atentamente. O hálito dele ainda vinha em longas e regulares exalações. Graças a Deus ele não tinha acordado. Ela fora cuidadosa, movendo apenas a ponta de um dedo, mas o último espasmo do clímax atingira-a com tal força que a anca se moveu bruscamente, conforme a barriga estremecia em convulsão, os calcanhares a escavar o colchão com um ruidoso rumor de palha. Ele tivera um dia muito longo, aliás todos eles. Mesmo assim ela ainda ouvia débeis sons festivos na vertente da montanha que os rodeava. Uma oportunidade de comemorar como esta era tão rara que ninguém deixaria que algo tão inconsequente como a chuva, o frio ou o cansaço os afastasse da diversão. Ela mesma se sentia como uma poça de mercúrio líquido, macia e pesada, a tremeluzir a cada batimento cardíaco. O esforço de se mover era inimaginável, mas a sua convulsão final tinha arrancado a coberta dos ombros dele e a pele das costas dele estendia-se macia e nua, escura em contraste com o lençol claro. A bolsa de calor à sua volta era aconchegante e perfeita, mas ela não podia comprazer-se enquanto ele jazia exposto ao ar gelado da meia-noite. Fiapos de neblina tinham-se infiltrado por baixo da porta da tenda e pairavam como fantasmas, viscosos à volta deles. Ela via o leve brilho de umidade na curva alta da maçã do rosto dele. Convocou os ossos e os músculos, encontrou um neurónio motor em condições de trabalhar e decididamente ordenou-lhe que disparasse. De posse do seu corpo, novamente, virou-se de lado, de frente para ele, e delicadamente puxou a coberta para cima, até às orelhas dele. Ele mexeu-se e murmurou qualquer coisa. Ela acariciou-lhe o cabelo castanho solto e ele sorriu debilmente, as pálpebras abrindo-se parcialmente no olhar vazio de alguém que vê sonhos. Fecharam-se outra vez e ele suspirou longamente e adormeceu. Amo-te, sussurrou ela, cheia de ternura. Acariciou-lhe as costas ao de leve, sentindo com prazer as omoplatas dele através da coberta, o osso sólido na base da sua nuca e o sulco longo e liso que percorria o centro da sua espinha dorsal para se arquear na elevação das nádegas. Uma brisa fria arrepiou-lhe os pelos do braço e ela enfiou-o debaixo das cobertas, deixando a mão descansar ao de leve no rabo de Roger. A sensação não era nenhuma novidade, mas excitou-a na mesma com a sua forma redonda, quente e perfeita, os pelos ásperos e encaracolados, um leve eco do seu prazer solitário, encorajou-a a repetir o gesto e a sua mão livre insinuou-se entre as suas pernas, mas a pura exaustão deteve-a, os dedos flácidos amoldando-se na carne entumecida, um dedo lânguido a percorrer a zona úmida e pronta. Ela esperara que fosse diferente esta noite, sem o omnipresente perigo de acordar Jamie, livres para usufruírem de todo o tempo que quisessem e cavalgar as ondas da emoção pela troca dos votos, pensara ela. Mas fora tudo igual. Não que ela não se sentisse excitada, muito pelo contrário. Cada movimento, cada toque, imprimia-se-lhe nos nervos da pele, nas fendas da boca e na memória, inundando-a com o cheiro, marcando-a com a sensação. Mas por mais maravilhoso que fosse o sexo, permanecia uma estranha sensação de distância, uma barreira qualquer que ela não conseguia transpor. Assim, mais uma vez, viu-se deitada ao lado dele, enquanto ele dormia, revivendo mentalmente cada momento da paixão que acabavam de partilhar e capaz, na lembrança, de finalmente se entregar a ele. Talvez fosse porque o amava demais, pensou, ou porque estava demasiado preocupada com o prazer dele para ter o seu próprio. A satisfação que ela sentia quando ele se entregava, arquejando e gemendo nos seus braços, era muito maior do que o simples prazer físico do clímax. No entanto, havia algo mais obscuro sob isso. Uma sensação peculiar de triunfo, como se ela tivesse vencido algum concurso não declarado, nem reconhecido entre eles. Suspirou e encostou a fronte na curva do ombro dele, apreciando o cheiro forte masculino, um odor almiscarado, forte e amargo, como poejo. O pensar em ervas fê-la lembrar-se e ela deslizou um dedo escorregadio bem dentro de si para verificar com cuidado para não o acordar. Não, estava tudo bem. O pedaço de esponja embebido em óleo de tanaceto ainda estava no lugar. A sua presença frágil e pungente a proteger a entrada do seu útero. Aconchegou-se mais a ele e ele mexeu-se inconscientemente, o seu corpo virando-se parcialmente para acomodá-la, O seu calor imediatamente a envolvê-la, reconfortando-a. A mão dele tateou como um pássaro a voar às cegas, deslizando pela anca dela, pela barriga macia, em busca de um lugar de pouso. Ela envolveu-a com as duas mãos e prendeu-a sob o queixo. A mão dele apertou as dela. Beijou-lhe um nó dos dedos ásperos e grandes. E ele suspirou profundamente, relaxando a mão. Os sons da festança na montanha tinham desaparecido à medida que os dançarinos se cansaram e os músicos ficaram roucos e exaustos. A chuva recomeçou a tamborilar na lona por cima e uma névoa cinzenta tocou-lhe o rosto, com dedos úmidos e frios. O cheiro de lona molhada fê-la pensar nas viagens de acampamento com o seu pai, com as suas sensações mistas de empolgação e segurança. E aninhou-se ainda mais no corpo de Roger, sentindo uma sensação similar de conforto e expectativa. Eram os primeiros dias, pensou ela. Tinham toda a vida diante de si. O momento da entrega certamente viria.